Essa machuca demais, Sabaraba. Melhor repertório da Bahia. Vem cantar, vem cantar. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, fingir o seu corpo, sei lá. Até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. E aí, Tabaraba! Pego sua toalha pra quando você sai do banho. Posso ser a copaia pra quando você fizer seus planos. Solta a voz, canta aí! E quando for bem... Antes de amar, meu bem, desça esse amor em mim. E quando for beijar alguém, desça esse beijo em mim. Fala, meu parceiro Valdir, tamo junto, irmão. Meu bem, desça esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Oh, coração vai que sofre-me. Cachaça pro povo, garçom. Isso aqui é Vila Zap, a melhor casa de show da Bahia. Vem. Pego sua toalha pra quando você sai do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Canta em Itaberaba. E quando for beijar alguém, antes de amar, meu bem, desça esse amor em mim. E quando for beijar alguém, desça esse beijo em mim. Antes de amar, meu bem, desça esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia.